No canal 2, abrem-se agora as portas da Catedral do Fado. Silêncio, o silêncio faz um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco. Os grandes fados. Os grandes fadistas. O momento em que o fadista, o poeta, a guitarra e a viola têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, com a apresentação de Joana Santos. Muito boa tarde, estamos de volta para mais uma Catedral do Fado, caro ouvinte, neste dia 2 de outubro do ano de 2011. Seja então bem-vindo a mais uma edição repleta de alma portuguesa. Já sabe que se quiser pedir o seu fado, pode fazê-lo através do nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Já está cansada de me ouvir dizer o mesmo, mas tenho que dizer, ou então pode fazer o seu pedido através da nossa box de comentários em canal2.radioantenaweb.info. São as duas formas pelas quais pode enviar o seu pedido e onde eu aguardo então aquele pedido de fado, aquele fado que lhe faz bem a si ouvir. Pois é, trago-lhe novos fados, novos fadistas, não novidades, algumas já passaram por cá, outras não, mas trago-lhe sem dúvida momentos inesquecíveis. Vamos chegar, ou melhor, começar este programa com Ana Maria, que nos traz Cuidei que tinha morrido. Logo depois, Madrugada na Ribeira, na voz de Rodrigo. E terminamos esta pequena seleção de três fados com Manuel de Almeida, que nos traz Nem Deus Sabe. São assim três fados que abrem a nossa emissão. Fique por aí e até já. Passar pelo ribeiro, onde às vezes me debruço, fitou-me alguém corpo inteiro, dobrado como um soluço. Pupilas negras tão laças, raízes iguais às minhas, meu amor, quando me laças. Adivinhas, meu amor, quando me laças, que palidez nesse rosto, sob o lençol do luar, tal como quem ao sol posto estivera a agonizar. Era-me então por conselho tirar de mim um sentido, mas depois, vendo-me ao espelho, cuidei que tinha morrido, cuidei que tinha morrido. Tirar de mim o sentido, mas depois, vendo-me ao espelho, cuidei que tinha morrido, cuidei que tinha morrido. Thank you.

Ficamos com Cavalo Lazão, na voz de Carlos Guedes de Amorim. Terminamos esta nossa segunda seleção de três fados com António Bernardino, que nos traz Samaritana. Este último fado é Fado de Coimbra. São assim três fados, mais três grandes fadistas para si, que está connosco aqui na sua Catedral do Fado. Fico por aí e volto já. E dois galos, trota lado com espavento, tens nica a galopar. Trota largo com espavento, tens nica a galopar. A correr atrás do vento, acaba pelo alcançar. A correr atrás atrás do vento, acaba por alcançar um altar de real nobreza. Tem orgulho em seu brasão, um altar de real nobreza. Tem orgulho em seu brasão, que é de raça portuguesa. O meu cavalo alazão é de raça portuguesa. O meu cavalo alazão. Como prometido, cá estou eu, mas será para me despedir. Já sabe também, aliás, antes de eu me ir embora, digo aquilo que você com certeza já sabe, que o nosso e-mail para onde nos pode pedir o seu fado é através de geral.radioantenaweb@gmail.com. Ou então, pode fazer o pedido através de canal2.radioantenaweb.info. São assim dois canais, duas formas por onde pode pedir o seu fado. Terminamos a nossa emissão de hoje na voz de mais três fadistas. Canto o fado trazido por José da Câmara. E logo depois, Manuel Fernandes, que nos traz Zangou-se o Fado Comigo. E terminamos com Lisboa à Noite, na voz de Maria Armanda. São assim os três fados que dão por terminada a nossa emissão de hoje do programa Catedral do Fado. Da minha parte é tudo. Este fim de semana vou-me embora, mas no próximo sábado estarei consigo aqui para mais uma Catedral do Fado. Fique bem, uma ótima semana, que tudo lhe corra pelo melhor. Felicidades e, claro, já sabe, este é o seu programa que lhe traz sempre um pouco mais de alma portuguesa. Fique bem e até ao próximo sábado. Para o sofrimento, um bom remédio afinal. A cantar no momento, ninguém se lembra do mal. Não custa mesmo nada, tentem fazer como eu. Uma guitarra afinada, uma voz bem timbrada e a tudo esqueceu. Quando a tristeza me invade, canto o fado. Se me atormenta a saudade, canto o fado. Haja-se uma vontade, canto o fado. Por uma esperança perdida não passo na vida por um mau bocado. Se a casa sorte esqueceu, é fazer como eu, deixo andar, canto o fado. Canto o fado. Canto o fado. Canto o fado. Por uma esperança perdida não passo na vida por um mau bocado. Se a casa só te esqueceu, é fazer como eu, deixo andar, canto o fado. Não é que não interesse, a quem a dor não resiste. Mas há gente que parece, que gosta até de andar triste. Tem sempre um ar fatal, a que ninguém o obriga. Mas neste mundo, afinal, vendo bem, nada vale mais do que uma cantiga. Quando a tristeza me invade, canto o fado. Se me atormenta a saudade, canto o fado. Haja-se uma vontade, canto o fado. Por uma esperança perdida não passo na vida por um mau bocado. Se a casa só te esqueceu, é fazer como eu, deixo andar, canto o fado. Canto o fado. Canto o fado. Canto o fado. Por uma esperança perdida não passo na vida por um mau bocado. Se a casa só te esqueceu, é fazer como eu, deixo andar, canto o fado. Bati à porta do fado, eu sei onde o fado mora. Olhou-me desconfiado por me ver àquela hora. E fez também algazarra, gritou-me sem ter razão. Disse que a minha guitarra nem merece afinação. Zangou-se o fado comigo, fala não foi ordinário. Senão pegava o rastilho e então o sarilho virava ao contrário. Ouvi-o tão pianinho, na voz tinha tais lamentos. Eu disse do coração, aí seu pimpa ao mar para os tentos. Agora o fado que resta, se não lhe arranjam um prémio, é ter que dar uma festa para deixar de ser boêmio. Não se lembra o malfadado que andou nas tascas mais rascas, e num tempo em que era fado jogavam ligues nas tascas. Zangou-se o fado comigo, fala não foi ordinário. Se não pegava o rastinho e então o sarilho virava ao contrário. Ouvi-o tão pianinho, na voz tinha tais lamentos. Eu disse no coração, aí seu pimpa ao mar para os tentos. Ouvi-o tão pianinho, na voz tinha tais lamentos. Eu disse no coração, aí seu pimpa ao mar para os tentos. Adormeceu, já se acenderam mil velas nos altares das colinas,